Enquanto sofrem, outros falam de subir escada. Enquanto ficam pra trás, outros estão rumo ao topo de chegada. Se tiver objetivo, não pare no meio da estrada. Porque ao mesmo tempo que é bela, pode ser complicada. Porque ao mesmo tempo que é bela, pode ser ingrata. Mas ao longo do tempo da vida é ensinado que passou da página virada, foi rasgada. Como uma farsa que nunca paga, nunca perdoada. Muitos acham a vida engraçada, que tudo que passa vira motivo de risada. A vida é mesmo complicada. Ao mesmo tempo que você enxerga os sonhos se realizando, você enxerga tudo se afastando quando está chegando. E ao longo do tempo da vida vai passando. A vida passa. As cachaças que nós toma, os tombos que nós leva, ninguém valoriza, né? Acha que a vida é isso, MC não tem talento, não tem conceito. Eu bato no peito pra representar, fazer o que eu faço por amor. Um rimador que sempre se dedicou à arte, mas o músico eu sei que rimar faz parte. A gente gosta, irmão, então escuta, meu compadre. Fui procurado entre os três hemisférios pra ser o portal entre a felicidade e o universo. Movendo as, vou marcando. Esta era por onde pisou, que toco, viro pedra. Espalho o canto na terra, onde impera a liberdade avistada, quem sabe chegará um dia. Trazida por magrelos, anêmicos, raquete, com defesa e preço, preso, ato em conjunto, que voam junto ao diferente cenário de espaço, com ou sem obstáculo. Eu quero estar. Acha estranho o que penso, o que falo. O meu olhar está no ar vagando, como se não houvesse o amanhã. Hoje seria meu futuro, é abstrato. Tu não entendes o que quero falar. Mas estou sempre sossegado, eu sou assim. Melhor andar sozinho do que mal acompanhado, é complicado. Chato é saber que nossa gente perde a vida e a liberdade. Meu raciocínio é que não vou perder de vista. Só olho com desgosto pra este mundo capitalista.